Então, Gliss, você já ouviu um marinado? Já ouvi. Então você sabe o que é uma marinada. Cara, pior que eu sei o que é marinada antes de ouvir o marinado. Ah, mentira. Então explica pra gente. Eu tenho uma história sobre marinadas. Por favor, pode contar. É que foi assim, acho que uns 2 anos atrás, meu namorado resolveu ser uma pessoa romântica e ele quis fazer um jantar bonitinho pra gente. E aí, esse jantar bonitinho envolvia ter que fazer uma marinada. E foi assim que a gente aprendeu a fazer uma marinada. Não deu certo, mas tudo bem. A gente segue em frente. Não, realmente não deu certo o que a gente fez, mas tudo bem. A marinada a gente entendeu o que tinha que fazer. Não, mas essa marinada aqui vai dar certo. Não, é. Essa daqui vai funcionar. Hoje tá muito especial. Eu vou receber uma nova amiguinha que vai me ajudar a fazer umas comidinhas bem gostosas. Nós vamos precisar de macarrão, salgadinho, amendoim, mistura tudo e tá pronto. Marinadas. Então, fala um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz, qual é a sua arroba, onde a gente te acha. Ah, eu sou a Glízia. Eu sou arroba Neixal em qualquer rede social, você vai me encontrar por esse nome, né? Sou professora de inglês, né? Eu fiz letras e é isso, tô aí fazendo pedagogia agora. Você encarou fazer outra faculdade? Nossa, então, eu tô me arrependendo profundamente disso, mas a gente segue em frente, né? Agora. Eu te entendo, porque eu fiz, quase formei em biologia, e eu queria dar aula mesmo e tal, só que na hora que eu fui pra experiência da sala de aula, eu odiei, e foi tipo a gota d'água pra me largar o curso, sabe? E aí eu fui fazer DM, só que assim, eu não formei em biologia, e fui fazer administração, e formei. E o meu foi o contrário, eu fui fazer letras porque eu não queria trabalhar em sala de aula, tipo, eu falava, minha mãe é professora, e eu vivi, tipo, vendo minha mãe trabalhando como professora, então eu ficava, isso não é pra mim, eu não quero isso pra minha vida, eu não sei mexer com isso, eu não tenho, sabe, eu não tenho nada, eu não vou conseguir. Aí eu comecei a fazer faculdade, e aí tive que fazer estágio, e aí eu tinha conseguido um emprego já, e aí eu vi que era isso. Eu falei, nossa, quebrei minha cara, né, tanto que eu tô fazendo... Minha mãe falou pra mim, tipo, faz pedagogia, começa com pedagogia, que você vai conseguir. Daí eu falei, eu não vou fazer pedagogia, eu não vou ser professora, eu não vou dar aula. Aí hoje ela vira, viu? Tá fazendo pedagogia agora, então, né? É, o mundo dá voltas, né? Ela fala bem assim mesmo, nesse tom de a mesa virou. O pior é que o mundo dá voltas e resolve morder nossa bunda, né? No círculo, né? E aí já era. Sempre a gente acaba... Tudo bem. Boa noite, amantes dos testes de internet de todo o Brasil. Você achou que a gente não estava preparado para responder que um teste aí do BuzzFeed achou errado, otário? Então, aqui, né, a gente vai pegar um assunto, né, e aí a gente vai falar durante um tempo durante o assunto. E qual foi o assunto que a gente escolheu, Lisa? Ah, nossa, é um assunto que a gente nem fala direito. A gente nem as doidas que a gente... no Twitter disso. É, a gente vive se marcando em testes aleatórios na internet. Exatamente. E é isso, é um assunto muito rico e acho que a gente pode agregar muito à vida de vocês falando sobre testes, não é mesmo? É isso aí. Lisa, tudo começou com os testes da Capricho? Eu tava pensando isso ontem, voltando pra cá, né? Porque daí eu tava ouvindo os outros marinados e daí eu fiquei pensando, tipo, cara, como tudo começou? E eu fui comprar Capricho, eu já tava com 15 anos, mas eu comprava revistinhas antes, né? Uhum. Eu gostava muito daquela revista Witch. Ah, eu também, eu ia falar isso agora. Nossa, eu tô falando. Ótimo. Tipo, volta pelo que eu falei, né? Que eu entrei pra fazer letras, eu falava, porque eu não queria trabalhar dando aula. Eu lembro que, sei lá, eu comecei a comprar Witch, eu tinha uns 11 anos. E o meu sonho era me formar na faculdade e ir trabalhar na revista. Eu queria, sabe, ou ser jornalista pra escrever as matérias, ou eu queria ser a redatora. E eu achava demais aquilo, eu amava HQ. Só que na Witch não tinha teste. É, não tinha. Daí, sei lá, acho que eu comecei, tipo, atrevidinha. Não, mas depois de um tempo teve uns testes na Witch, né? Tipo assim, qual delas você era? Mas era bem limitado, né? Quando a gente fala teste de revista, a gente sempre lembra da Capricho, né? Que a Capricho tinha todas e tinha 3 testes por revista, né? Isso. É, atrevidinha, atrevida, toda teen. Nossa, gente. Toda teen, não. Tinha uns testes muito idiotas. idiota. Eu também fui fazer teste bem depois, bem mais velha. Porque no início eu morava numa cidade muito interior de Minas. E chegava pouco, sabe? Ah, sim. E depois eu mudei pra Barueri. E aí tinha mais, era mais próximo, né? Tinha mais banca. E aí eu vi esses atrevidinhas. Só que era tipo assim, primeiro que começava umas dicas bem idiotas. Qual é o look que vai conquistar o gato dos seus sonhos? Tipo, tinha uns negócios... tinha uns negócios muito nada a ver. Ai, nossa, eu lembro que, acho que já foi na Capricho, eu tinha feito um que era tipo, qual atriz da Globo você é de acordo com tipo, as novelas que tava passando, sabe? Aí tinha tipo, a principal da Malhação, a principal da novela das seis, que era tipo, das adolescentes. Daí tipo, sei lá, eu tinha pego que eu era a Iris Valverde. Muito aleatório, assim, tipo, sei lá, eu não, eu acho que eu parei de assistir novela com Chocolate com Pimenta, então eu não fazia a menor ideia, sabe? O que a personagem fazia, quem que ela era. Mas, tipo, beleza. Tava lá fazendo... Exato. Assim, não que hoje eu não faça uns testes no BuzzFeed, e aí, às vezes, tipo, eu não faço a menor ideia do que é, mas tudo bem. A gente continua seguindo em frente, entendeu? É, mas o importante é saber como que é, qual é o caminhoneiro que você é da greve. Não, eu fiz qual candidato à presidência você é. Ixi. Foi muito bom. Eu fiz um desse, eu acho, que era tipo assim, e saía metade, né? Tipo assim, você é metade fulano e metade ciclano. E tipo, dava umas combinações mais nada a ver. E o que eu acho melhor ainda é tipo, a pergunta que define os caráteres. Tipo assim, entre essas cores, qual você escolheria? Teve alguma pergunta, tipo, muito maluca, assim, que te marcou? Eu gosto de fazer aqueles testes, assim, tipo, monte sua casa e a gente vai dizer o que você vai almoçar hoje. Sabe? Que daí vem, tipo, todas aquelas casas, aqueles cômodos Pinterest, um mais zoado que o outro, que você fica... Porque eu olho aqueles negócios e fico, tipo, gente, eu nunca teria nenhum desses. Porque eu penso no trabalho. Tipo, não tem nenhum que é só os móveis, né? Sempre tem um monte de coisa. Eu fico tipo, gente, não, imagina pra limpar. É. Aí eu fico... Mas eu gosto muito de fazer, tipo, esses e aqueles do tipo... Responda essas perguntas e a gente vai dizer qual é o status do seu relacionamento. Pra falar, tipo, ah, você tá solteira, você tá, sabe, no começo. Aí, tipo, pra mim sempre cai, eu tô solteira. Eu sempre tiro o print, mando pro meu namorado e a gente tipo, rindo por horas. Ele, tipo, velho... É, não, super solteira. É, então ele fica, tipo, nossa, sério, né? Tipo, 7 anos, super solteiraça, né? Deu, é. É, tá bom esse medidor do BuzzFeed. E a minha amiga, eu tenho uma amiga que eu também chamo ela de Mari, né? E aí a Mari, ela não gosta de relacionamentos, né? Esse é o status dela. E sempre dá, ai, você está prestes a noivar. Aí ela olha isso, ela fica absurdo. É isso, é você, isso é o que eu queria que você tivesse. Teve uma vez que eu fiz um que deu assim, daqui um ano você está próxima ao seu casamento. Em um ano você já está casando, tem que correr para os preparativos. E eu assim, gente, eu não tenho nem noivo, como que vocês estão jogando? Tem nem namorado, tem nem crush pra falar que, que história é essa que eu tô casada aqui um ano. É. E aí, isso baseado em, tipo, nada, é, né? É, então... Qual a mesa da sua sala de estar? Boa noite, amantes dos testes de internet de todo o Brasil. Você achou que a gente não tava preparado pra responder que um teste aí do BuzzFeed achou errado, otário? Assim, eu gosto bastante do BuzzFeed, mas eu lembro que quando o BuzzFeed começou a ficar mais conhecidinho com os testes, a Capricho começou a fazer no site. Tinha testes da revista que você conseguia fazer no site, e aí eu fiz todos. Eu lembro que eu tirei um dia e eu fiz todos os testes que eu tinha da Capricho. Tipo, sei lá, em 2014, sabe? Eu tinha muita coisa pra fazer. Tô vendo. Depois reclamei no Twitter que não terminou os trabalhos de faculdade. Não estudei, tô correndo as coisas aqui pra prova, mas que tudo as provas hoje, né? Já, é pra semana que vem, eu já tô tipo, nossa, tem matéria que eu nem toquei ainda. Mas tô mas aqui, os testes da Capricho? Exatamente. De jeito nenhum. Não, mas assim, qual tipo de Pokémon que eu sou? Eu sei. Eu sou tipo fada. É. É. todo mundo é a junção de um personagem de The Good Place e Brooklyn Nine-Nine. Qual é o seu? Você sabe? O meu é a Amy com o Shid. Eu não sei, esse eu não fiz aí, ó. Ai, nossa, eu tenho que te marcar um monte, porque eu postei e eu não te marquei. Eu fiz um que apareceu no meu Tumblr. Que era de... É um site que fala sobre flores e coisas medicinais com flores. E aí você faz esse teste pra você descobrir quais são, tipo, os três tipos de flor que você é. Só que esse eu já não lembro os nomes direito. Mas eu lembro que tinha, tipo, sei lá, era aquele dente de leão com amarelinho. Sim. Super esqueci o nome bonitinho dele, mas é isso aí. E aí, tipo, vem falando certinho sobre o que tem a ver com a sua personalidade e o que você tem que fazer com essas flores. É maravilhoso, só que tudo em inglês. Você acha quanto mais estranho o teste, melhor? Tem um limite? É, eu gosto de fazer os testes do... Escolha 5 vestidos pro seu casamento e a gente vai falar, sei lá, que música você tem que ouvir agora. Esse negócio dos mais malucos de todos, esses são os mais legais. Exatamente, porque assim, depois de um tempo, você começa a perceber, querendo ou não, respondendo o quê, você ganha o quê, né, na sua resposta. Eu lembro que nessa mesma época, né, quando eu tava com uns 11 anos, eu comecei a ler Harry Potter e Percy Jackson. Na época ainda não tinha, nossa, demorou muito tempo pra ter o Pottermore, pra você fazer o teste das casas e o teste das varinhas. Então eu fazia todos os testes que apareciam de casa e o teste das varinhas. Se você quisesse cair na Corvinal, era só você responder o quê? Que você gostava muito de ler, entendeu? Que os seus amigos falavam que você é uma pessoa muito estudiosa, hard working. Aí, se você quer cair na Grifinória, é porque seus amigos te chamam de leal, é porque você gosta de sair com seus colegas. Os do Percy Jackson, lembro que tinha um enorme, até que aqui no Vale tinha um grupo chamado Vale Semideus, que o pessoal organizava, e a gente tinha grupo de cada um dos chalés. E aí, pra você entrar no chalé, você tinha que postar o print disso. Desse teste. Das respostas. Porque foi um teste muito longo, sabe? Porque, pô, são 10 deuses que você pode ser. Muitos deuses. Ser filho e tudo mais. Então, cada questão tinha 10 alternativas. E chegou uma hora que você já sabia, assim, que uma coisa respondesse disso ia dar Apolo, outra coisa ia dar Zeus. Entendi. Era fichinho, mas a gente se organizava dessa forma, era muito engraçado. Mas aí, vocês faziam grupos, não se misturavam, tipo assim? Tinha toda uma dinâmica? Não, a gente, né, como se eu fosse organizadora. Não, tipo, tinha o grupo do Vale, porque eu moro, né, no Vale. O grupo tinha as extensões do grupo. Que dera cada chalé. Só pros irmãos, entre aspas, aqui, né? Ficarem conversando e tudo mais. E aí tinha o de todo mundo. A gente teve... Toda vez que saía livro do Rick Riordan, o pessoal fazia evento. Então, tinha caça-bandeira, que nem no livro. Era um negócio muito da hora. Ah, que legal. Então, eu tô relendo Percy Jackson. E aí eu achei um papelzinho do Vale. Eu fiquei tipo, nossa, saudade dessa boa época. Que a gente, tipo, ia no parque da cidade. Fazendo lutinhas com espadas de papelão. Nossa, que massa. Minha vivência maior foi com Harry Potter, né? Que eu comecei a ler com 11 anos também. E o primeiro, né? Então, tipo, tinha a idade do Harry, né? E aí eu fui crescendo junto. E aí, só que depois eu fui ler Percy Jackson, eu já tava bem mais velha. Mas a gente começou a jogar RPG de fórum, sabe? Sei. Usando Harry Potter e tal. E aí tinha um pouco disso. Eu não gostava muito, eu cresci jogando RPG de mesa. Então eu achava mais legal do que o de fórum. Mas uma amiga minha tem até hoje amizade com a galera que continuou e tal. E era bem nesse estilo, assim, fazer os grupinhos e os nichozinhos e reunir e tal. Mó legal. Eu achei isso muito bom. É, então, aqueles bons tempos, né? Eu tava pensando muito nisso. Eu falei, nossa, tipo, eu não posso falar que eu não era, tipo, aquela a nerdona que ia nesses eventos. Tipo, que eu comecei agora. Não, eu sempre fui, porque toda vez que tinha uma coisa assim, eu ia. E meu namorado também, tá? A gente sempre fica um zoar o outro por causa disso. Mas eu tava lembrando muito disso, porque, cara, era um teste enorme, enorme, assim. Escolha um animal, aí tinha 10 animais, sabe? Nossa. Agora, é numa situação em que um colega está com problema, mas que daí depois você calcula de ou você salva a pessoa, ou você pega o prêmio. Qual que você escolheria? Tinha 10 respostas diferentes pra essa pergunta. Nossa Senhora. Parecia aquele teste de personalidade, sabe, que... Sei, é um monte de letra que eu nunca lembro o nome bonitinho dele. É, teste de emprego. Eu sei o que é porque eu ando fazendo um monte. Parecia uns negócios assim, sabe? Aí eu fico lembrando daquelas... 20 folhas. É, então, eu fico lembrando daquelas vagas que falam, tipo, assim, ah, você tem que ser... A gente aceita gente que é de virgem. E eu nunca lembro das outras coisas, que sempre de virgem, né? É, virgem, gêmeos também, o povo critica. E outros lá. É, então, aí eu ficava muito, tipo, cara... Daqui a pouco o pessoal vai falar, ah, qual que é essa casa pelo Pottermore? Qual que é? Não aceitamos Sonserina. Vamos descriminalizar aí. Se é pra descriminalizar, a gente descriminaliza direito. Pede print dos testes do BuzzFeed. Aí sim eu acho um método justo. Porque julga caráter. Exatamente. Pede pra fazer justamente esses. Todo mundo é a combinação de dois personagens de duas séries. Qual é a sua combinação? Tem que pegar esse tipo de coisa. Boa noite, amantes dos testes de internet de todo o Brasil. Você achou que a gente não estava preparado para responder que um teste aí do BuzzFeed achou errado, otário? Eu abri o BuzzFeed para ver alguns testes, aí eu vi aqui, que tipo de linguiça você ai, é? Ai, você não fez esse? Não fiz esse. Eu juro que eu te tem o tipo de linguiça. Gente, olha o nível. Qual foi o que eu fiz? Mas a gente fez de qual sabor de miojo a gente é? Sim, é verdade. É verdade, eu sou yakisoba, se eu não me engano. É, eu sou galinha caipira. Ou galinha. É um dos dois. Eu prefiro galinha caipira. Não sei porque eu saí com miojo. Eu só fui titubeada no meio do caminho. Mas assim, são... vários testes. E eu que eu gosto dos testes dos feed é porque eles pegam momentos que estão acontecendo, né? Por exemplo, na Copa tinha o teste de qual Ronaldinho Gaúcho era você. Em qual rolê, né? Eu não lembro mais qual que eu era. Ai, o meu era com aquele poncho, com aquela roupa meio chilena. Quem era? Aquele rolê que eu não sei onde ele tava. Então, o meu também eu não lembro. Eu lembro que na foto ele tava de roupa toda branca, ele tava batendo... Ai, eu não lembro que instrumento que era aquele, mas era uma coisa assim. Ai, foi no final da Copa. No final da Copa que ele tava batendo o tamborim lá, sei lá. É, então, o meu, eu acho que tinha dado esse. E aí, o que eu acho legal é, tipo, essas coisas que é zoeira mesmo, que não tem como. Que eu imagino... Você imagina que tenha um setor especial de teste dentro do BuzzFeed? Ah, deve ter, com certeza. Aliás, me chamem, eu tenho umas ideias de teste. Não é? Tipo assim, eu fico imaginando, fica todo mundo lá sentado. Aí eu falei assim, o que queremos fazer o teste hoje? Já sei. Qual sabor de cupcake nossa, é você? É... Tipo... Não, a gente tem que fazer... Na época que, por exemplo, todos os garotos que já amei tinha saído, que daí a pessoa aqui do Brasil descobriu que lá nos Estados Unidos não tinha Yakult. Ninguém conhecia Yakult. Então fazer, tipo, qual produto do Yakult você é? É, você é o Yakult, aí tem aquele... Tinha aquele iogurte... Que o Yakult tinha outras coisas, né? Tinha aquele Tafmanê e um outro que era pra mulher. Tem bastante variedade. Tipo, qual produto do Yakult você é? Que a gente fez... E tem vários sabores também, né? Exatamente. Aqui no Brasil que não tem. É, eu descobri que tem Yakult de uva. É, deve ser gostoso. É, então, eu fiquei tipo, nossa, bem... Poxa, podia ter trazido esse pra cá. Aproveitar a onda do... Pra todos os garotos que amei. É, então, mas a gente... Eu faço vários, assim, normalmente eu mando, tipo, pra minha amiga, né? E pro meu namorado, assim, tipo, ah... Saiu para todos os garotos que já amei. Aí saiu, tipo, o teste. Qual dos garotos você é? É. Aí eu não lembro qual dos dois tirou Peter Kavinsky. Foi eu ou foi ele? Aí eu fiquei, nossa, que marmelada. Oh. E, tipo, um ficou como o Josh e o outro como o Peter. Eu falei, nossa. Quando saiu Com Amor, Simon, o BuzzFeed fez um teste especial pra qual personagem você é. Aí eu falei que esse foi o pior, porque eu tirei o Simon e ele tirou o Blue, que é tipo o paizinho romântico do Simon. Uhum. Eu falei, não é possível. Aí agora a gente tá assistindo Boku no Hero. Ah. Essa... Eu viajei pra Minas pra quê? Pra assistir anime no final de semana. Ué, é uma boa coisa. E comer, porque se você foi pra Minas não comeu, tá errado. Não, é. Nossa, pior é que... Nossa, a gente comeu demais. Gente, despedida de colegas, porque eles vão viajar, é um negócio absurdo. Eu não sei como que eu consegui subir os morros naquele lugar, depois de comer. Porque, nossa senhora, eu tirei o Bakugo e ele tirou Midoriya. Aí, o final de semana inteiro, ele ficou discutindo sobre por que ele que tinha que ser o Bakugo. Então, assim, pra uma pessoa que no começo, né, do relacionamento, ele não fazia teste, ele não gostava de fazer essas coisas. Nem quando eu pegava, levava uma capricha e falava pra ele, ai, faz esse daqui, que é tipo, qual cor de batom combina mais com a sua personalidade? Hoje ele faz e discute os resultados. Exatamente. Quando eu mandei o do Pokémon, ele ficou tipo, me manda esse negócio agora, quero ver qual que é o meu. Nossa, mas eu vi um, qual Pokémon é você durante o sexo? Você viu esse? Tem uns que baixam muito nível. Gente... E aí, na primeira pergunta, eu já fiquei tipo assim, gente, que é isso, Estela? Porque, tipo assim, qual sex toy de Pokémon é você? Tipo, não, gente, exatamente. Tá errada. Isso é de criança, para com isso. Deturpou muito. Sobre esse teste, eu só falei, tipo, caraca, isso é muito errado, gente. Isso tá errado nos níveis. Tá absurdo. Porque imagina, criança joga lá, né? Porque Pokémon é pra criança. Pokémon. Adendo do editor. Não acho que Pokémon seja coisa de criança. É verdade esse billet. Aí, de repente, tipo, ah, qual Pokémon é você? Clica, taran. Tipo, não, gente. Umas coisas que não podem ser desvistas e vai traumatizar. Vai muito. Porque eu vou dizer que eu fiquei um pouco, então. Eu também fiquei muito, muito. Fiquei assim, chocada. Que é isso? Como que eu, tipo, gente, exatamente. Tenso. Boa noite, amantes dos testes de internet de todo o Brasil. Você achou que a gente não estava preparado para responder que um teste aí do BuzzFeed achou errado, otário? O que me irrita às vezes, olha, isso é uma crítica para vocês que fazem teste. Na hora que a gente vai compartilhar, não aparece o seu resultado. Exatamente. Fica só, tipo, deu aquilo e não aparece o textinho, que aí você tem que ficar tirando print. O textinho é o mais legal. É, às vezes o textinho tem meme, aí essa que é a parte engraçada. Exatamente, porque é todo um conjunto, gente. Não é só fazer o teste. Você acha que a gente só gosta de responder perguntas aleatórias? Não é só isso. Você acha que eu gosto de ficar dando os meus dados pra vocês, assim, só pela diversão de dar os meus dados? Não, entendeu? Tem que faltar entretenimento do negócio. É o textinho no final. Eu quero o meme do final, eu quero o trabalho do estagiário ou lá da equipe de teste que criou aquele textinho. Exatamente. Porque assim, olha, na época que eu fazia os testes, eram umas respostas muito padrão, né? Se você colocou mais A, você é uma pessoa forte, dedicada e, sei lá, o boy que você vai ficar um dia, ele é lindo. Aí se você marcou mais B, você é uma pessoa mais reservada, mais, sei lá, muito dinâmica e você, o boy que você vai ficar vai ser, tipo, sei lá, um nerd. Aí hoje, pelo menos assim, até os da internet que não são do BuzzFeed, eles são engraçados nas respostas. Então, sim. É todo um contexto enorme. Mas é isso que a gente quer. É. Eu não tô ali só pra dar que deu Peter Kavinsky, entendeu? Eu quero ver vocês zoando o Peter Kavinsky depois no textinho. Isso. Você acha que eu vou fazer um teste de qual linguiça eu sou pra saber, tipo assim, ah, eu sou uma, sei lá... Toscana, tipo, não, e daí? O que é uma toscana? O que isso influencia na minha personalidade? Eu quero saber mais, amigos, né? Vamos melhorar isso aí. E deixa a gente compartilhar direito. Nossa, sim. Mas você fazia também os testes e dividia com suas amigas? Dividia, claro. E refazia os testes às vezes também, você fazia isso? É, claro, você pega aquela resposta que você não quer e você vira tipo, ah não, vou fazer de novo. Qual das três espiões é demais é você? Uhum. Aí dá lá que você é a X. Aí eu falo assim, não quero ser ela, eu quero ser a Chloe, sei lá, né? Não, quero ser a Chloe. E você refaz o teste até dar que você... que você quer. Por quê, né? Eu fui comprar capricho depois que a Witch acabou. Porque daí a Witch acabou e eu ainda fiquei, tipo... Eu tive um tempo, assim, de, sabe, superar perto e tudo mais. Foi meu luto. Lógico, de luto. Nossa, é porque, assim, o que eu mais gostava... Eu não comprava a Witch pelas notícias. Eu comprava pela HQ, sabe? Então eu fiquei muito triste porque... Mas era mó legal. Porque acabou do nada a história. Aí depois eu achei um site que publica traduzido, bonitinho, do italiano. E, cara, a Raylin foi embora. Aconteceu um monte de coisa. E, tipo, a gente acaba quando deu aquele final lá. E, poxa, aconteceu tanta coisa a mais. E as pessoas não tiveram, né? É, deixou a gente na mão. Ai, foi muito triste. Daí, eu lembro que daí, assim, eu comecei a comprar capricho. E aí tinha uma amiga que comprava, tipo, atrevidinha, e outra atrevida e uma toda teen. Aí a gente tinha um bloco, tipo, sabe, virava o caderno ao contrário. Aí era, marcava as respostas lá dos testes pra não... Porque não podia rabiscar a revista. O teste da revista é de quem comprou a revista. Tinha todo um esquema, né? Que, tipo assim, como era assim, que todo mundo queria fazer os testes. Uhum. Aí, então, combinava quem ia comprar qual revista, né? Pra não comprar revista igual, pra não ter teste igual. Toda uma inteligência, né? Exatamente. Pra que não sobrepor. Pra que todo mundo pudesse ter todas as revistas adolescentes, ler tudo no mês, mas você só comprar uma. Isso. Ah, eu fiz isso até com livro, então... escambo de livro. Nossa, eu tinha uma colega que os pais dela aproveitaram que ela tinha começado a gostar de ler, né? Tipo, sem ser coisa que a escola gostava. E daí eles compraram Poderosa. Aí eu adoro Poderosa e eu nunca tive o livro. Até, sabe, recentemente. Porque eu lia por ela. E, tipo, elas leram, acho que, Crônicas de Nárnia. Então, cada uma tinha também lá uns livrinhos e a gente dividia os livros também. Mas com as revistas era assim, e aí tinha todo... Pelo menos assim, eu esperava elas fazerem pra eu fazer na revista, porque eu não gostava de, né, os outros ficar vendo que eu marquei. É uma resposta pessoal, então faz todo mundo por último, eu descubro qual que é da minha revista. Mas era assim. Eu lembro que, tipo, sei lá, nossa, quantas vezes já fiz, tipo, qual dos Jonas Brothers seria seu namorado? umas coisas bem pai, assim, qual programa da Disney você estrelaria? Eu sou muito fã da Disney, assim, tipo, Disney Channel também, então... Quem não, né? Gracinha. Tava falando isso pra minha irmã, que, cara, nessa época eu era muito viciada. Então, assim, meus amigos falavam, tipo, nossa, eu quero assistir, sei lá, Jake Long e Dragão Ocidental. Daí eu falava, não, Jake Long passa das 3h30 até as 4h30 no Disney Channel. E aí, às vezes, antes de começar a usar Pinzone, dependendo de como terminar, passa também. Aí, tipo, não, porque Hannah Montana é 6h, aí Zé Kiko de Amização é 6h30. Você tinha todo o horário certinho. Quando eu falo isso de, tipo, eu sou muito rata do Disney Channel, cara, eu sabia, tipo... Era muito todos mesmo. Todos os filmes que passavam, os horários, quando passava a reprise, de madrugada, eles reprisavam usar Pinzone. E aí, depois, passava mais uns seriados mais aleatórios da Disney, sabe? Tipo, eu e minha irmã, a gente assistia tudo. Aí eu ficava muito, tipo, não, porque minha noite meia começa a minha vida com o Derek. Aí depois é Ninguém Merece, que agora tem na Netflix. Aí a minha irmã, a gente já fez maratona. E aí, tipo, tinha... Aí chegava nas revistas, né? Qual série da Disney você seria... Você. A principal. Uhum. Tipo, aí você está, tinha lá, Hannah Montana, Liz Maguire, depois entrou aquele da Demi, o Cena Entre Estrelas, Isaac Cody. E você respondia. Então, nossa, aí, eu fiz vários testes, assim... então, e eu sabia, eu falava, tipo, e eu sabia na resposta, tipo, eu sabia o que responder, porque, né, um pouco óbvio. Já tava craque. Boa noite, amantes dos testes de internet de todo o Brasil. Você achou que a gente não tava preparado pra responder que um teste aí do BuzzFeed achou errado, otário? Então, nós temos aqui uma expert em testes. Você é uma expert em tech, parabéns. Parabéns. Gente, eu amo fazer teste. Então, você não só... olha só, revelações. Você não só formou em letras, você também é formado em testes. Ó. Exatamente. E agora minha especialização tá sendo em teste do BuzzFeed. Aí, ó, já tá sabendo. Você já sabe o que vai dar sem antes terminar de fazer o teste. Não, mas sério. Eu lembro que teve um teste do BuzzFeed que era monte o seu bolo dos sonhos e a gente vai falar qual drink você tem que tomar. Eu adoro fazer esse tipo de teste. Mas assim, você toma mesmo? Tipo assim, você toma o drink, você almoça, cara, mesmo depois? Não. Então, almoço depende do que é, né? Porque como eu que tenho que fazer, eu tenho preguiça. Então, normalmente que nem o do miojo. Eu fui lá e comprei o miojo realmente, galinha caipira, entendeu? Tipo, você fez. Porque... Se for fácil, você faz, não. Mas que nem, eu não bebo. Eu curto beber, mas eu não bebo. Bebo uma cerveja, entendeu? De vez em quando, ali social. Não tem muito aquela coisa de, nossa, vou beber hoje. E aí, então assim, pra mim essas coisas de drink é um negócio que não vai muito. Então, tipo, eu vejo, eu acho legal, aí eu falo, ah, legal. E um dia, se eu tiver num lugar e aí tiver isso, daí eu peço pra ver qual é. E se lembrar, aí você peço. É, então, exatamente. O problema é só eu lembrar, mas... É porque são muitos testes e... Que senão... É, e assim, gente, eu tenho que lembrar, assim, que qual que é a minha casa de Hogwarts, qual que é a minha varinha. É. Agora tem o teste do patrono, né? Então, qual que é o meu patrono? Prioridades. Você fez esses? Qual que é o meu patrono? É. O do Pottermore? Do Pottermore. Não fiz do Pottermore. Você acredita? Quando saiu esse teste do Pottermore, eu tava na faculdade e tal, tipo assim, eu falei assim, ah, depois eu faço. E fui deixando. Até hoje eu nunca não fiz. Mais. É. Mas eu tenho medo de fazer o teste do Pottermore e não sair na casa que eu amo. Então, eu acho que é muito isso que eu não fiz até hoje. Qual casa você é? Então, o meu primeiro e-mail, quando saiu o Pottermore em 2011, eu peguei antecipado, sabe? Eu era uma das poucas pessoas que eu podia entrar no Pottermore. E a gente, eu e meus amigos, a gente conseguiu fazer aquele cadastro lá pra testar a versão beta do negócio. Aí tinha dado que era Sonserina. Mas na época eu falava que eu era Sonserina... Que, aliás, tem um teste que, na verdade, assim, todo mundo é uma junção de duas casas de Hogwarts. É, eu acho mais aceitável. Esse tem no BuzzFeed, pra ajudar. Então... Mas quando eu também fiz na época, não era do BuzzFeed, assim, eu fiz um outro. Eu fiquei um tempão falando, sabe, eu sou Sonserina, e hoje eu sou totalmente Corvinal, cara. É. Eu não sei, assim, eu entendo a minha parte de ser Sonserina, tinha dado Sonserina até, eu lembro que uma amiga minha falava que era Sonserina, o dela deu Grifinória, ela ficou muito brava. Imagina, o contrário extremo. É, então, e pô, o teste do Pottermore, você não pode ir lá e, tipo, refazer o quiz, então é aquele, acabou. É, um e foi, já era. É, então, aí eu lembro que depois eu tive um outro e-mail, que eu perdi esse e-mail pra entrar no Pottermore mesmo, eu perdi o e-mail, daí eu não tinha como recuperar senha nenhuma. Daí eu fiz um outro e-mail e entrei lá. Aí deu Sonserina de novo. Então você é realmente Sonserina. Então eu fiquei, não, eu sou Sonserina mesmo, não. Falando que eu sou Corvinal. Aí eu peguei o e-mail que eu uso hoje em dia. Eu falei, ah, vou ver agora, né? Faz tanto tempo, pô, 2011. Acho que eu fiz ano passado, então tipo 2017, sabe? Deu bastante tempo, Corvinal. 100% Corvinal. Aí, ó. A gente amadurece, sei lá, sabe? Tipo assim, acho que... Então, eu acho que, sei lá, pô, quando eu fiz, eu era adolescente, eu tava com 16 anos, né? Normalmente você é mais estourado, mais revoltado com o mundo. Revoltada, né? Então você fica uma coisa, aí depois você cresce e às vezes você muda também. Claro que assim, que nem, normalmente você muda o jeito de pensar e tudo mais, mas... Muda essa parte também de como você vai reagir a algumas situações. Tem umas coisas que eu fiz e falei ano passado que eu não faria mais, né? Porque hoje eu já vejo de um outro jeito. Mas assim, quando eu fiz o teste de qual das duas casas, qual junção você é, eu sou Slytherin-Claw, completamente. Eu sou Corvinal e Sonserina. Eu tenho uma história engraçada com essas coisas de casa. É, não é comigo, tá? Uma amiga minha me diz... O meu namorado tem um professor da faculdade. Que eu lembro certinho, assim, que, tipo, essa matéria ainda foi uma matéria... Foi um professor que deu aula pra um colega nosso, né? Um amigo mais dele do que meu, mas amigo. E ele. E aí eles chegaram muito, cara, Sonserina, qual é dessa casa? Porque eles, tipo, só assistiram filme, eles não dão muita bola pra Harry Potter, assim. Entendi, não lê nada. É, então, meu namorado, assim, ele assistiu, ele leu, acho que o último livro, porque eu emprestei pra ele ler, né? Que daí ele assistiu o filme e tudo mais, mas, assim, eles sempre foram porque, assim, o pessoal da escola curtia e daí eles iam juntos. Daí eles chegaram tipo, cara, Sonserina, qual é dessa casa? Aí eu comecei a explicar, né, tá, não sei o que. Ah, e aí teve isso, teve aquilo, porque no livro é assim. Aí ele tipo, ah, não, a gente tá com o professor, e daí no primeiro dia de aula ele chegou e falou que a Sonserina é a melhor casa do Harry Potter, entendeu? Porque eles são ambiciosos, e é isso que a gente tem que ser. Aí ele falaram, o cara ficou 10 minutos explicando, sabe, que a Sonserina é a melhor casa, que todo mundo tinha que ser da Sonserina. Porque só se dá bem quem é da Sonserina. Olha, entendeu? Só. Que tem a personalidade da Sonserina. E esse mesmo professor, ele colocava temas pra cada turma. Uhum. Então, a do meu namorado foi Star Wars. Então, tipo, todas as provas deles, ele tinha que calcular, tipo, a Millennium Falcon está... Gente, eu não faço a menor ideia de qual era a matéria, sabe? Mas, tipo, sei lá. Que foda. A Millennium Falcon está, tipo, sei lá, 1.000 km/h. E aí, tá vindo uma bolinha na direção. Que foda! Quanto tempo... Era uns negócios assim, sabe? Tipo, ah, calcule a distância dos planetas, que aí eu já não lembro direito também, porque eu gosto de Star Wars, mas não tô assim pra conseguir. Mas que legal, o professor deve que era mais novo, né? Falando diretamente com a galera, assim, desse jeito. Massa. É, eu sei que, assim, ele fala que é mais novo, mas não é, tipo, tão mais novo assim, né? Mas uhum. Ele fala muito bem desse professor, parece que é um dos melhores professores lá. E aí ele fica, tipo, não, é um absurdo. O cara leva o notebook dele e fica lá, tipo, ele fala, é muito nerd, ah, não dá. Melhor ser nerd, gente, do que se fosse... É, então. Os chatão era pior. E fica mais divertido você calcular a distância, sei lá, da Estrela da Morte e qual... Com Tatooine? É, então, do que, sei lá, ai, Joãozinho está em Marte, sabe? Fulaninha tá em Júpiter, calcule a distância da bola. Tipo, mas que chato, né? Tipo, da bola que ela vai chutar. Não, gente, mas vamos fazer mais bonitinho, olha que legal. Toda vez que eu acabo falando de teste, não sei o quê, de cair na Sonserina, eu lembro muito dessa história do professor, do meu namorado, tipo, primeira aula de semestre falando, não, porque... Todo mundo tem que ser da Sonserina, entendeu? Você só vai se dar bem na vida se você for da Sonserina. E ele dava, tipo, maior palestra, sabe? De que ele vai com... Acho que ele foi uma vez com camiseta. Que massa. Era um negócio muito assim. E meu namorado ficava muito, tipo... É um absurdo! Que ele é da Corvinal. É um absurdo! Como assim? Eu não sei o quê. Na casa errada, não sei o quê. Cara, eu não falo que é Corvinal que é a do pessoal que é estudioso, que é da pessoa que é aplicado, que dá certo nas provas, que só tira nota alta. Aí ele vem falar que é Sonserina. Mas é porque, amigo, é porque a Sonserina passa por cima, né? Você é da Sonserina? Eu não. Você é o quê? Eu vou refazer meu teste, mas no meu coração é Grifinória. Então é Grifinória. Até a J.K. já falou isso. Porque muita gente começou a ficar chateada com o que pegava no teste Pottermore, sabe? É, não, mas eu quero ver qual que vai dar no Pottermore. Não, então eu falo, cara, você tá aí como tal, mas você é o que o seu coração pedir, entendeu? Então... Claro! Então é essa. Mas assim, é porque no CCXP do ano passado, eu comprei a fita, né, do Harry Potter da Grifinória, da credencial. Aí eu lembro que a gente tava lá, né, e a gente encontrou com o pessoal, né, e aí tava o pessoal do SciCast. Aí a Marlene, a fada do dente, ela virou e falou assim, seu cordão tá errado, seu cordão tem que ser Corvinal. Aí eu falei assim, não... Que o dela era Corvinal, né? Aí eu falei assim, mas você também tem que ser Corvinal. A gente é tudo Corvinal. Eu falei assim, não, eu sou Grifinória, dá licença. Pô, você pode ainda usar a piada que você é uma Weasley perdida. Sou uma ruiva, tô perdida aqui. Dá licença. Me deixa, né? Boa noite, amantes dos testes de internet de todo o Brasil. Você achou que a gente não tava preparado pra responder que um teste aí do BuzzFeed achou errado, otário? Essas coisas de teste era demais. Nossa, como eu já fiz aqueles testes de qual personagem de seriado você é. Eu lembro que eu fiz um, qual marca de carro você é. Você dirige? Perguntei lá. Eu tenho carta, né? Mas dirigir, não. Mas assim, qual foi o teste mais absurdo que você lembra de ter feito? Putz, foi do BuzzFeed. Óbvio, com né? Com certeza. É o mais maluco de todos. Você escolhia entre duas comidas e eles iam falar como estava o seu emocional no dia. Era alguma coisa assim, eles deram lá uma lista, sabe? Era sempre Coca ou Pepsi, donut ou cupcake. Aí depois ia ficando mais específico. É bolo de laranja com cobertura de limão ou aqueles bolos de chocolate prestígio. E aí no final eles iam falar, tipo, não, é porque você tem que resolver alguma questão com seus amigos. Ou se não, é alguma questão do seu profissional. Um negócio muito assim. Se eu achar, eu vou te mandar. Por favor, por favor, que eu quero ver isso aqui, essa maluquice. Que alguma ideia de teste que você ainda não fez, você gostaria de ver? Nossa, cara, eu queria fazer um teste de tipo, esse eu ainda, às vezes até tem, mas eu nunca fiz. Que é tipo, qual material de escritório você é? Nossa, você é uma caneta. Sensacional. Você é um post-it. Um errorex. Exatamente. Se é um papel, saltos papéis de trouxas. Qual o programa do pacote Office você é também? É legal esse. Ah, legal, legal. Você vai ser o quê? Um PowerPoint? Um Excel? Um Word? Um Word. Word é pra quem fala demais. É, sei lá. Mas aí, será que entra outros? Não, o pacote Excel até que não é tão grande assim. Dá pra fazer, gente. Aí, ó, ideias pra fazer assim. Você, Mari? Eu acho que eu queria algum assim... Tipo de qual porcentagem de dois personagens é você, sabe? Só que personagem do Brooklyn Nine-Nine junto com, sei lá, outro. Eu gosto desse tipo, acho que tinha que ter mais. Qual personagem da Disney é você? Uma mistura de um personagem da Disney ou um seriado, sabe? Ah, da hora! É porque da Disney já tem aqueles, tipo... Ah, é sempre, tipo, como se fosse uma princesa e um vilão. Isso, não. Eu quero um personagem da Disney e um seriado. Tipo assim, eu sou o Jake Peralta com a Ariel, sei lá, sabe? Tipo, um negócio maluco assim. E se o BuzzFeed falasse pra você assim, Mari, ó, essa é a sua oportunidade de ouro, você vai fazer um teste pra gente, está te convidando. E, nossa, eu ia falar, colocar qual podcaster é você. Ah, da hora. Ia ser esse massa. É bom, viu? Esse não tem ainda. Cara, deviam muito fazer, eu quero muito fazer esse teste. Eu também, eu quero saber qual podcaster é você. Qual podcast e qual host de podcast você é? Isso, os dois ainda, né? Tipo, podcast, que é você mais se identifica, e qual host é você. Exatamente. Nossa, perfeito. Nossa. Perfeito. Adorei. BuzzFeed, liga pra gente, a gente faz isso. Por favor, isso. BuzzFeed. É. BuzzFeed, por favor, façam testes de podcasts, por favor. É, por favor. Eu quero muito esse tema. É. Tem que aproveitar o momento pra fazer. É, só vou acreditar que é o ano do podcast quando eu ver um teste. Se você fosse podcast, qual podcast seria? Cara, será que eles aceitam? Eu vou entrar e vou procurar isso agora. Você tem como mandar? É, então, tipo, porque tem aqueles sites, tipo, quiz, que é com Z. Porque também tinha uns testes muito do tipo, ah, o quão você conhece tal série, né? É, tem isso também. E aí tem uns sites que você pode montar o quiz. É, às vezes dá pra montar. É, dá pra montar em outro site, entendeu? Daí a gente mostra assim pro BuzzFeed, tipo, olha, BuzzFeed, que ideia legal. Olha isso. Vê aqui, visionária. Nossa, sabe qualquer um que ia ser legal também? Qual dos dois 22 filhos do Catra é você? Pô, sim. Vai ser muito bom. Né? São muitos filhos, dá pra ter um. Ou as esposas, né, também. Realmente. Exatamente. Pô, se fizeram aquele lá da greve dos caminhoneiros, qual que você era? Eu era a caminhoneira de boa fazendo churrasco. Eu era a tacando fogo em pneu. Aí, ó, bom que a gente se junta. Você taca o fogo no pneu, eu já vou fazendo churrasquinho. já vai trazendo as carnes, só falta que vai trazer o refi pra rapaziada. Opa, e já chama o Ronaldinho Gaúcho pra fazer um samba. E tem o teste do tweet do Neymar, né? De qual tweet do Neymar você é? Esse eu não fiz também, não. Deve ser legal. Cara, então, eu não sei se eu tô tendo um sonho agora, onde eu queria muito que tivesse esse negócio que eu fiz, ou se realmente teve, mas eu acho que já tem também. Eu vou pesquisar. Ah, vou te mandar todos esses testes, Mari. Por favor, que são os melhores testes que há. As melhores formas de saber, de definir personalidade. A sua personalidade, entendeu? Você faz isso, já deixa numa pastinha na nuvem, testes. E aí, quando você for procurar emprego, você manda, entendeu? As respostas tá aqui, gente. Sim, o meu contratador vai pensar muito bem antes de contratar alguém que, tipo, sei lá, é miojo sabor feijoada, entendeu? Não é feijoada, é feijão, né? Ah, quem vai preferir alguma pessoa que é miojo feijão a uma pessoa que é miojo tomate? Exatamente. Ninguém vai querer o tomate. Todo mundo quer o feijão. Por favor, né? E melhor ainda, eu vou fazer uma pastinha dessa e começar a distribuir isso. Mostrar como eu sou uma boa possível namorada, pensa. Olha, eu sou miojo de yakisoba. O tipo de linguiça que eu sou é esse. O Pokémon que eu sou. O Pokémon que eu sou é esse, tá? O Yakult, que é esse aqui que nem tem no Brasil. Olha como eu sou rara. E não só isso, mas também pra testar o crush, pra ver se bate aí, entendeu? A personalidade dele com a sua. Claro, olha aí. Vocês acham que eu fazer meu namorado fazer teste por quê? Da capricho? De qual batom combina mais com ele? Por quê? Por quê? Porque tem que saber. Tem por quê? Que... É, exatamente. Então, se não combinasse, se eu não gostasse daquela cor, com já certeza terminado. Óbvio. É. Boa noite, amantes dos testes de internet de todo o Brasil. Você achou que a gente não estava preparado para responder que um teste aí do BuzzFeed achou errado, otário? Lizy, linda, muito obrigada. Eu acho que a gente conversou muito. Ai, obrigada pelo convite. Cara, teste é um assunto que dá pra gente ficar tipo umas 3 horas conversando, né? Sim, sim. E assim, me manda mais testes. Ah, eu mando. Porque eu tô precisando de emprego e vai que eu descolo um através dos testes da Capricho, né? E vamos trabalhar nesse teste aí. Sobre os podcasts, hein? Eu acho os que podcasts. Dá um bom teste. Nossa, sim. Repete pra gente, por favor, sua arroba. Vai estar no post, mas pode falar de novo. Então, é arroba Naishal, né? N-A-I-S-H-A-L-L. Uhum. Porque eu não queria ter minha arroba como arroba Glizia. No Twitter eu posso ter, mas... Né? Não quero. Não quero. É, muito fácil, tipo, digitar Glizia e me achar. Então, eu queria não ter uma arroba com meu nome. E basicamente é isso, gente. No Twitter, dizem as pessoas que são muito full pistola, mas eu sou legal. Eu falo bastante de teste do BuzzFeed lá. Isso. Tem muitos testes do BuzzFeed. Segue ela, é muito bom. E é isso. E muito obrigada de novo por vir. Ah, obrigada pelo convite. Ainda mais vou falar sobre esse tema. Não, as portas sempre estão abertas. Pode voltar sempre que precisar, sempre que você quiser. Ah, obrigada. Tá? Ah, fico honrada. Obrigada mesmo, Mari. Que isso. Volte sempre. Um beijo vocês que estão ouvindo a gente. E até o próximo Marinada. Tchau.